também envolvidos, missionários, nós somos chamados pela essência da própria igreja. Feliz aquele que de discípulo se torna missionário. Antes de ler o Evangelho do dia, eu estou vendo de Fortaleza o Felipe dizendo: Padre, eu estava um tempo desempregado com muitas dívidas. Depois, Padre, que comecei a acompanhar suas orações na rádio, as coisas melhoraram para mim. Hoje estou empregado na Hora da Misericórdia. Certamente nos acompanha pela Rádio Jangadeira FM. Deus abençoe. Lá o Felipe de Fortaleza. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, quero ouvir tua voz. Tua voz. Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Nessa hora, Mateus 6, 1, 6, 16, 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: cuidado, não pratiqueis vossa justiça na frente dos homens só para serdes notados. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que tua esmola fique escondida. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, ora ao teu pai, e o pai, que vê no escondido, te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para figurar aos outros que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os outros não vejam que estás jejuando, mas somente teu pai, e teu pai te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala sobre as obras de piedade. A religião judaica dava grande importância à esmola, à oração e ao jejum. Na religião judaica eram tidas como práticas de piedade, apesar de não estar prescrita na lei. Lembremos que os discípulos de Jesus eram herdeiros da tradição judaica. Tinham consciência desse valor. Porém, Jesus os orienta e nos orienta sobre a maneira correta de praticar. Não que Jesus seja contra a prática da piedade, pelo contrário, certamente ele viveu e viveu mesmo. Jesus mostra que ser piedoso é ser piedoso para com Deus, e não para ficar estampado à vista dos homens. A piedade que Jesus fala é de se colocar em profunda comunhão com o Pai. A prática da piedade religiosa é para nos colocar diante do Senhor. Espírito de piedade, ensina-nos o modo certo de agir na nossa prática religiosa. Que o nosso agir não seja para ser visto pelos homens. Para a conversão, sim, e comunhão com o Pai. Nossa Senhora, que viveu profundamente a prática religiosa. Nossa Senhora, nós nos recomendamos nesta quarta-feira e pedimos: cuida de nós, Mãe. Pedras do meu caminho, Que não sejamos orgulhosos diante dos homens pelo bem que fazemos, mas que a teu exemplo, mãe, nos preocupemos com a comunhão com o Senhor. Se ficaram mágoas em mim, Nossa Senhora, nos ajude. Nos ajude a sermos discípulos. E eu aproveito, como pediu aquela filha de Deus na plataforma, reze pelos missionários. Nossa Senhora, eu rezo por todos os missionários agora, aqueles que fazem o trabalho voluntário, aqueles que estão empenhados nos círculos bíblicos, aqueles que vivem empenhados na promoção da palavra, das comunidades, das células vivas. Ajude-nos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Cuida da minha vida, mãe, nessa hora da misericórdia. Cuida do meu destino. Do meu destino. Destino não como algo premeditado, mas como futuro a ser trilhado na presença de Deus. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, eu repito, ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, abençoai aqueles que mais precisam da vossa misericórdia. Nossa Senhora, nesta quarta-feira, abençoe os trabalhadores, os que estão em casa, abençoe os que estão se dirigindo para outros lugares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso sempre.